das flores, pois será meu abraço. E um porta-retrato será um dos poucos meios de sorrir pra mim. Onde suas vistas forem, nas nuances das cores, dentro de qualquer traço, nosso amor persiste, eu que cheguei ao fim. Mas se tua carne clamar atenção, se não quiser atender tentação, encare de frente às dores, sempre dói romper laços. É a alma dos fracos que o desespero mundo sempre está afim de germinar temores, de testar seus valores, enfraquecendo seus braços, atacando tua fé, fazendo ela ruir. As ideias em rebelião, as armadilhas da imaginação. Saudade atinge patamares maiores do amor que ainda sente por mim. Não seja covarde, encare a verdade que a vida é brindada com fim. Nunca chore a distância, pois vossas lembranças molhadas não irão curar todas as chagas que matam a esperança, e o soluço ele sempre irá afogar as ideias em rebelião.